autorizado, pistão 0, vento 0, 90 graus, meia dúzia de nós. Azul 4076, desço para o nível 050. Seu November Alpha confirme mantendo sobrevoo, regressando para Salvador. Vai manter o sobrevoo na região, você não está realizando treinamento de emergência aqui na região, ok? Está investida para mil pés. Para mil pés, ajuste permanece no 015 e fome para o regresso. Vamos para o regresso, November Alpha. Controle Salvador, boa. 427-739-9000. Azul 2773, acione identificação. Azul 2773, contato radar 56 milhas sudoeste de Salvador. Vou na proa de Mari para a chegada a Mari. Ajuste no 015, desça para o nível 060. 060 para Mari. Alfa 455, boa tarde, Alfa Juliette, posição 06. Alfa Juliette, posição 06, posso passar. Salvador 3216, muito boa tarde, pastor Estano, baixado travado. 3216, por autoridade, pista no 0, vento 120 graus, meia dúzia de nós, ajuste no 0 no 5. Sim. Azul 2773, me sua descida? Para o que é agora, senhorita? 060, para o seu fechamento. Meu nome é 356, acione identificação dessa via chegada Mari para o nível 070, ajuste no 015. Azul 4076, chame controle final, frequência 119, decimal 35. 1935, azul 4076, azul 2773, informe sua indicada. Tudo 210, podemos aumentar ou diminuir a 110. Está autorizado manter a presente velocidade, azul 2773. Sendo 2773. Turbuna sinal um pouco à direita. Ciente, boa transformação, período no meio. Gente, em dia 9 de alfa, está autorizado com a rotatória da presente, reporte visual. Rotatória, reporte visual, legal. Xanã 6356, inicie redução para 2409. Reduzindo 2409, 390. 290, livre direito, Xanã Solo, Uno, 1. Direita, Solo, 1211, tá 3296. Aguarde, mantenha o perfil Xanã 356 para o ILS 2. Livrar na escuta. 3296, boa tarde, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 3296. Zero quatro oito na escuta da torre? Firmou, alto, cheque 3, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-5-0, 1-2-0 graus, 7 nós. Pouso 1-0, 2773, aqui é a proa de mar, nível 0. Desça para o nível 050, chame o setor controle sinal 1-1935. 1-1935 para o sinal, o azul 2773, descendo para o 050. Xanã 6356, desça para o nível 060. Salvador, bom dia, 1962, está no final da 1-0. 1962, bom dia, registro 905, continua a aproximação, aguardando pista livre. 1015 aguardando, 1962. Solo 3, nível direito, chame solo 211. Bom, 211, deixa eu mandar uma nota. Salvador, azul 5048, está livre. Azul 5048, autorizado, tá? Em Alfa Kilo, pode 3, quando o lote com sinalizador. É, não compreendo, senhora. Alfa Kilo, aposta? 4-3. Alfa Kilo Pátio 3, azul 5048. Afirma, Alfa Kilo Pátio 3. Abraço, prossiga. O meu está bravo, ciente, autorizar inicialmente sobrevoo o setor sul, informe a região inicialmente sobrevoo. Mantenha 500 pés, atente a tráfego em aproximação pelo setor sudoeste de Salvador. Pelo 962, cheque trem, ponto autorizado, pista 90, 0 graus, 7 nós. Baixou, travou, tem ele pousando 0162. Chané 6356, desço para o nível 050. Para o 050, já frente. Chané 6356, apresento que autorizado o procedimento Juliette Whisky, vou na Pro Serra Vitor 366 e desça para o nível 050. Visando então, desça voo 366, desce para o procedimento Chané 366. Na cabeceira, reporta fora do solo, vento no 40 graus, 7,9, 01. Na lateral, você aproxima da rotatória, tá visual pro campo. 01 tá fora do solo. Sente página 101, fora do solo, azul no 8. É, produto, guardão forte, aguardando transferência. O guardão 01. Produto forte, aguardando transferência, 01. Dia November Alpha. Consegue, reporta na vertical da rotatória. Reporta na vertical da rotatória, na lateral. Segundo, 962, ligando. 962, escola do 9121, no solo. 9, graças. Sinal 119, decimal 35. 962, Alfa Juliette, função 07. Alfa Juliette, pressão 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 0, autorizado Salvador para o posto de Campinas de Iracopos, via Peso 10, curvada Peso 16 BHZ, conforme a rota do plano de voo. Decola Pistão 0, curva direita, saída da Eulê da Mostra, nível de voo 340. Transponder 5566, controle 1208. Controle 1208. Controle 1208, grato. A após a passagem do banho da companhia Causa, vai ingressar agora a Juliette por parte do 07, está autorizado o curso no 05. 10.000 e retornaremos. Gente, livre ascensão para 1.000 pés, ajuste no 015, reporte para o regresso, vai de 101. 1015, autorizado, ascensão no 1.000 pés, se reportará o regresso, guardião 01. O meu alvo está bravo. O meu alvo está bravo, é o controle? Qual a minha posição? Como que não recebo no controle, cheque seu equipamento e esteja atento aos tráfegos de aproximação com o Salvador. Tem condições de prosseguir para a ponta retaguarda do tráfego? Afirmativo. Prossegue retaguarda do tráfego, Vila Federal, só aguardando a autorização de ponto. É, segue na retaguarda, Vila Federal. Transponder 5001 no controle no 208. Correto, está me pronto no portão 10 ou 2067. Chamará o 0067. Torre Salvador, azul, 2773, ILS. 2773, bom dia, 1015 no ajuste, continuando aproximação, aguardando pistaleiro. Dando pistaleiro, 2773. Azul 4076, Solas 20, livre à direita, chame solo 211. Livre a direita, Sala 211, passo 0 para o 6. Dia novembro, alfa avistado, curso autorizado, pistão 7, vento no 20 graus, vem com mais. Curso autorizado no 7, dia novembro, alfa. Para Siri, nível de voo 045 visual, decolada 17, curva direita, corredor axé, restrita 1.000 pés até liberação do controle, para acender a 045. Transponder 5572 no transponder, controle 120.8. Só com quem você tira o transponder copiado? Correto, a minha torre agora pressionamento de decolagem, ajuste no 09. Ô, Salvador, bom dia, Azul 4076. Azul 4076, boa tarde, Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, portão 09. Segue, segue pro 4-4, estaciona a frequência dele. Delta Fox, boa tarde. Acione chão pro táxi. Delta Fox autorizado até a Papá, reporte para de Azul 4076 autorizado, Juliette, portão 09. Autorizado, Juliette, portão 09. Prossiga, voo 964, cidade de táxi. Para a rotatória, rotatória visual. Muito obrigado. Boa noite. 127-2020, uma pessoa pode passar a livraria da sua frente, livre táxi até o ponto de espera, pátio 1, Índia Manoá, torre 118-95, ajuste na 095. Informação, vou 264. Setor norte, reportará através do norte da torre, guardião 01. Guardião 01, na escuta do solo. Não copiei a informação que você passou. POB pra Vamos entrar com o helicóptero da polícia militar aproximando do pátio à esquerda da final da 190, da curta final da 190, não vai ter perigo. Terceira de frente, nível 100, decola da 17, curva direita, terceira subida coral, via Golfo 677. Planeante, coordenação, modifica para sair visual. 5555 transponder, controle 120.8. O guardião 01, o vento 100 graus, 62 de nós, reporte solo controlado. Preparado, solo controlado, guardião 01. Este Romeu de Cabral. Taxi de colagem, torre 1, ou 9, direcionada de 5, adiciona 05, bom voo. Ali com 300 pés. Ajuste seu altímetro para 10015. TAM 3804, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 060. Essa 060 via chegada Mari, 3804. Sem exceção, reporte para ingresso para potenciar. 6356, solo 28, direito 121 no 1. uma boa tarde, essa é 6-5-6, ligou. 6-5-6, boa tarde, sabe que você precisa via tarde, não, via alfa, também via tarde. Alfa, reporta para o Juliette, também 6-5-6. Delta Fox decolou às 29, chame agora o controle 120, decimal 80. Controle 1208, grato. Controle Salvador, bom dia, o Eco Delta Fox decolou no momento, batendo meu pé nos corredores. 6356 autorizado, Alfa Juliette, posição 1-4, Batona. Alfa Juliette, 1-4, 6-5. Batendo o Eco Delta Fox, vai manter fundo mil pés até o destino ou vai subir para o 045? Vai bater até o destino, até caixa preta. Sim. Meia-quatro, livre decolagem, destino a zero, vento 1-2-0 graus, 8-9. Autorizado, decolagem, então, 0-8, 6-4. Autorizado com 5360. Decolagem da USA 0, curva direita, subida Arma Elefa, de Upper Zulu 21. 5003, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado com 5360 para Zulu 21. Árvore Elefa, contração Elefa, decolando 1-0, curva direita. Transponder 5003 e controle 1208. Voo na parte de baixo. Número vai fazer o resto para a recepção 0 agora, para o curso. Papá, Alfa, Salve Serra. Alinhar e manter, 7. Bono 864, decolado aos 34, chame controle 208. 208, no 864, boa tarde. Boa tarde. Controle, boa tarde, Bono 864. Estou no 864, contato radar, sobre manter 350 via saída PUCA. PUCA 0350, vou no 864. 6200, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050 via chegada Mari. Preso no 44, ciente do desvio, reporta na proa de dunas. Tá preso no 44, confirme. A 3144, está autorizado o desvio, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, reporta reaproando duna. Do 4167 com 88 a bordo, 5 horas, na terra da Uberlândia. 4167, taxa direita via Índia, ponto de espera, torre 1, 98, decimana de 5, ajustando a 095, bom bom. Índia, ponto de espera, 095, torre 467, bom dia. Gol 2067, portão 10, autorizado início do feedback, sem pronto para o táxi. Azul 5021, após a aeronave da companhia, livrar a retaguarda, está autorizado início do pushback, sem pronto para o táxi. Após o azul, cruzar o feedback, 021. Patrulha, gol 9864. Gol 9864, prossiga. Quando não concentra, a possibilidade de voar direto o Maceió? Boa noite, 64, aguarde. Papa Romeu, Romeu Cabral, frequência livre. Papa Tango, Eco Delta Fox. A podcast é prego. Vai subir até que nível? Papadão, Goiás, Delta Fox, ciente, frequência livre. Salvador, Passaredo 2262, boa tarde. Passaredo 2262, contato radar na decolagem, submantenha 180 via saída Arbor. Arbor via 180, 62. Peso no 44, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Tá 344, informa tráfego 12 horas, 5 milhas rumo oposto. É um PA 31, mantendo no meu pé. Azul 4167, o motivo da espera alinhada é devido a um ATR da Passaredo que ainda não liberou o eixo de decolagem e está executando o mesmo perfil de saída. Aguarde só mais um minuto. Sem problema, Azul 4167. Tá 3804, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2005, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado, 3804. Estou no 864, estamos centro Recife, no 26.85, alterna 1 no 25.45. 25.45, obrigado. Trole, papapapá, Alfa Tango Sierra, muito boa tarde. Papapapá, Alfa Tango Sierra, contato radar na decolagem, se mantém 100, saída coral. Positivo, foi restrito 2000, tá livre? Papapapá, Alfa Tango Tango, tá autorizado até 4000 pés. Positivo, papapapá, Alfa Tango Sierra, tá autorizado até 4000 pés. 5 mão bom. Segue o Só para o táxi, o Sul 521 tem 8, 5, 4 horas e 30, liberação. Ok, Fabio 1, 8, 5, 1, 5, 0, 8. 0, 8, 5, a direita de Índia, ponto de espera, torre 1, 9, decimana, 25, ajuste no 0, 5, bom voo. A direita, 2, 4, 5, 1, 5, 1. Gol 9, 4, 5, 4, 6, 2, autorizado para o feedback, sem ataque. Um ataque,

Então, 3804, autorizado, DLS X-Ray, reporte estabilizado. Controle, o 4167 poderia voar da Elda presente? Azul 4167, voa Leda. Leda, graças. 3144, Torre Salvador, 118, decimal 95. Canaé 6200, desça para 3000 pés, ajuste na 095. A série 2262 tem condições de voar elétrica? Afirmativo. 2262 autorizada elétrica? Já. Yeah. 5021 no decolado aos 44. Chame o controle. 208. 208. Boa tarde. Olá. Controle Salvador, boa, Azul 5021. Azul 5021, contato radar, sub mantém 360, via saída da EL. 360, via da EL. Canaé 200, está autorizado 2000 pés, LSX-Ray remoto estabilizado. 3804, estabilizou? Estabilizado, estabilizado. 3804, chama a torre 1-8, decimal 95. 295, bom dia. 3144, boa tarde, Cecília Alfa, Juliette, Golfão 05. Alfa, Juliette, Golfão 05. Dá um zero, vou dar mensagem. Salvador, 3804, estabilizado aqui, sai. Boa tarde, está 3804, aguarde, pista livre. 3804, vai lá. Senha livre pouso, não, 0, vento 1, 1, 0 graus, 0629. Ele pouso no 0, 3804. 5, 1, 3, 3, 2, 5, alternado, 4, 6, 7, boa tarde. Meu controle, 1208. Bom, 208, chamando o controle, gol, 2067. Diga. Essa controlando tá, já foi liberado, você entende, aí? Papapá, pausa, dando Sierra, autorizado, 1-0-0. Certo. Controle, Salvador, boa tarde, eu vou 2067. O 2067, contato radar no decolagem, se mantém o nível 360, via saída da El. Via da El para 360, gol 2067. Estou no 454, agilize as manobras até a caseira no zero. Prepare para decolar assim que é autorizado. Alinhando e mantendo não no zero, vou no 454. No 8, decimal 95. Aguarde, pista livre, Oxiné 6200. 6200, qual foi o 200? 1-0 graus, 079. Exato. Tan 3804, no solo aos 49, direita, 211, o solo. 211, Oliveira, 3204. Uno 454, autorizado decolar da 1-0, vento 1, 1-0 grau 079. Livre decolagem 1-0, boa no 454. Alfa Juliette pro 2-3-0-4. Zulu 5021, estamos centro Recife, 1-2-5 decimal 1-0, alterna 1-3-3 decimal 2-5. 1-2-5-1-3-3-2-5, ó. Canal 6200. Livre pouso no 1-0, o vento é de proa, 100 graus, 079. Livre pouso no 1-0, 6200. Voo no 454, decolando 5-1, chame o controle, 208. 208 agora, voo no 455. 2880, aí no 260. Controle Gol 1454. Tô no 454, contato radar na decolagem, se mantém ao nível 360, via saída Arbor. Arbor 360454. Boa tarde, Brasília, 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida Arbor Elessa. Via upper do 17. 50, 15 transponder, controle 120, decima 8. Autorizado 360 para Brasília, via upper do 17. Saída Arbor, transição Elessa. Sinal da 10, vira curva direita. 50, 15 transponder, 208, controle. Eu vou 1867. 1867, rápido para funcionamento. Já para funcionamento. Salvador, boa tarde, Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, 1-1, 3-2-5, solicite a prova de morte. Permitivo 2-5-10, 3-3-2-5, obrigado. Salvador Azul 2788 com a informação certa. Azul 2788. Prepara a subida Momo Cog Bufrotti aguarda cópia. Momo Cog Bufrotti aguardando cópia, possível 170. Azul 4089, centro da serra, autorização de carro. 4089, prepara a subida da El, Leda, de 10, número 2 próprio. Qual Leda do Dona, aguardando o ponto. Vou no 454, voa Elefa. Vou no 454, autorizada para o de Elefa. Obrigado. 0, curva à esquerda, subida Momo, Cogibo, após Proti, após Proti DCT. 5030, transponder, controle 120, decima 8. Usado Salvador Paulo Afonso, 170, da 10, esquerda. Momo, Cogibo, Proti, 5030, 1208, azul 2732. Você tinha feito correto, espera para o estacionamento. Posição TEC para feedback acionamento. Boa noite, 67, após o Airbus da Avianca passar a retaguarda para o 1-1, autorizado para o feedback no plano do TEC. Após o Airbus da Avianca, autorizado para o feedback acionamento de matagem, 867. Azul 4089, cópia. Azul 4089. Entra 380, autorizado. Decolagem na 1-0, curva direita, subida da EL, Leda de 10, via azul 44. 5090, transponder, controle 120, decima 8. autorizado 380, via pedido 44, controle da 0, controle da direita, zero, linha de pedra, transporte 0 com 0, controle 208. Correto, espera para o estacionamento. Salvo Salvador, 732. Poderia ser a autorização? Pode abrir. 032-16, Fortaleza autorizada nível 370, decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Momo, código, abaixo para ti. 5... Upper Francisco. Momo, código, abaixo para ti a subida, Upper Zulu 19, Bangu, conforme rota, 5020 transponder, controle 120 decimal 8. Autorizado Fortaleza, decolagem Momo. Desejo no meio correto, espera para o estacionamento. Autorizado Pátio Índia, vamos esperar a Torre 1 ou não, interesse 95, pode deixar na 095 como um voo. Boa tarde. Confins 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida Arbor, Elefa, e Upper Zulu 21. 5404 transponder, controle 120 decimal 8. Subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após voa Elefa. Pratica a nave correta, espera posicionamento. Está autorizado decolar da 10, venta 140 graus, 079. Papapá, Alfa Tango Sierra, com 8 milhas do oeste do R Salvador, serviço radar encerrado, chama agora o controle Ilhéus 120, decimal no zero. Decolando 04, chame o controle, 208. 208, obrigado, boa tarde, boa noite, mestre. Controle de Salvador, boa noite, 67, na árvore, boa tarde. Boa noite, 67, contato radar na decolagem, se mantenha ao nível 360, via saída árvore. Via árvore, até o 360,